fase 2 de esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas. E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Por trás do celular ainda dói.